Fala aí, escovadores de bits! Sejam bem-vindos ao podcast Delegado Anônimo. Eu sou o Pequeno Padawan. Está começando o primeiro episódio de um podcast totalmente voltado para o desenvolvimento de software. Aqui iremos falar muito sobre técnicas de código limpo, técnicas de modelagem de dados, técnicas de análise e tudo que tiver a ver com criação e desenvolvimento de software. E hoje, no primeiro episódio, vamos falar sobre como comentar um código. Apesar de parecer um assunto tão simples, nós vamos desmistificar todo esse negócio. E para falar sobre este assunto, estamos aqui com o Marcelo Paladino. E como diria o Uncle Bob, o comentário é a evidência do fracasso do desenvolvedor em se expressar através do código. Maravilha, mas nós estamos aqui também com o nosso querido amigo, o Cristiano Amorim. E o que eu tenho para lhe falar é o seguinte: sem comentários. Muito bom. Só que a gente não tirou isso da nossa cabeça não, né, seu Paladino? A gente tá usando algumas referências. Você podia nos dar quais são essas referências? Com certeza. A primeira delas é o código NIMP do Uncle Bob, um livro obrigatório. Se você desenvolve software em qualquer nível, se você quer desenvolver software de forma séria, você é obrigado a ler esse livro. E o segundo é o código completo, o Code Complete, do Steve McConnell, da Microsoft Press. São os dois livros que nós estamos usando como referências para esse episódio. Só complementando, o Clean Code do Uncle Bob é o capítulo 4 e o Code Complete do Ronald McDonald é o capítulo 31. É isso aí, bora. Cara, me lembro uma vez que o Paladino me chamou numa também que foi... Foi fria? Tá lembrado, Paladino, aquele coisa lá dos vídeos cassetes? Do vídeo cassete lá, programa lembro, lá? Lembro. Como foi, não? A história começa assim. Bota aí de fundo aí aquela trilha sonora lá do Titanic. Cara. É excelente. Aí eu, bicho, uma quinta-feira à tarde, de boa em casa, tá? Short, chinelo, tomando suco, toco o telefone. Amorim, vem pra cá, Amorim, tô precisando de você aqui e tal, pra ajudar aqui no programa de videocassete. Falei, pô, beleza, vamos lá, sexta-feira. Que hora você quer que eu vá? Ah, chega aí umas 5 horas, 6 horas. Da manhã? Não, da tarde. Eu falei, já começou errado, sexta-feira, 6 horas da tarde, meu, tá lá, que porra é essa, velho? Aí, bicho, frio, cara, mês de junho, cara, fui pra lá. Aí, chego lá, cara, um nevoeiro, cara. E eu tinha uma pastinha, bicho, tava aparecendo aquele Padre Merrin lá, cara, do Exorcista, velho. Falei, cara, tá alguma coisa tá estranha, velho. Aí eu falei, ah, tá, chega aí, Amorim, vem cá, como é que tá? Tudo bem, tá uma beleza e tal. Senta aí, eu te mostrar um negócio aqui, na hora que ele abre, rapaz. Saiu barata. Pensa traça. Num negócio feio. Falei, Paladino, que desgraça é isso, velho? Que porra é essa? Não, isso aqui é um sistema que nós vamos ter que dar manutenção, isso aqui. Manutenção, bicho, como é que dá manutenção nisso? Não dá não, cara. Não dá sim, cara, vamos tentar fazer tal negócio aí, funcionar, não sei o que. Cara, o bagulho nem compilava direito, velho. Era impossível. Só deixa claro, cara, que o código não era meu, hein, cara. Cara, a gente tava pegando um código de terceiro. Bicho, conclusão, cara, a gente ficou lá um tempinho, viu que o negócio não dava, saiu fora, velho. Agora pergunta, 2 meses depois, o que aconteceu com a empresa? Fechou, cara, não deu. Não dá pra sustentar aquela Mas situação. Aonde entra o comentário nisso, seu maluco? Cara, um monte de coisa comentaram naquele código filho da p*** lá que tinha lá, cara. Muito bem. Vamos lá, então. A ideia, nesse primeiro episódio, é falar sobre comentários. Aparentemente, um assunto simples, mas que pode ser explorado de forma a separar bem o que deve ser feito e o que não deve ser feito neste tema. Historicamente, se nós fizermos um pequeno exercício aqui de voltar um pouco no tempo, não é difícil supor que o comentário era muito importante no que tange a fazer as pessoas entenderem um código-fonte. Principalmente se nós levarmos em consideração a pouca expressividade das linguagens antigas. A linguagem de médio e alto nível não foram assim, não apareceram logo de cara. Então eu acredito que a ideia dos comentários era fazer com que as pessoas pudessem entender com mais facilidade o código. Hoje em dia, as linguagens permitem que você, como desenvolvedor, como programador, que você se expresse melhor no código. E é disso que nós vamos tratar nesse programa. Tem uma frase do Kennedy no livro do Uncle Bob, onde ele diz que para você não inserir comentários num código ruim, ao invés disso você deve reescrever o código. Eu acho que é um bom lugar para nós começarmos. O que vocês acham? Perfeito. E só uma curiosidade que eu notei, né? Lá no Code Complete tem uma outra citação que ela é muito parecida com essa, que é assim: codifique como se a pessoa que fosse manter o seu programa fosse um psicopata violento e soubesse onde você mora. Perfeito. Code Complete do nosso amigo... Você não vai falar, né? Você não vai fazer a piadinha de novo. Ô, oh, McDonald's? Fala aí, panha. O Code Complete do nosso amigo Steve McConnell. Eu, logo de cara, já vou sair aqui jogando a minha maior carta. Eu já digo o seguinte: no geral, eu prefiro não comentar hoje em dia. Perfeito. O que vocês acham disso? Perfeito. Se você precisar comentar um código, o Uncle Bob fala: dá um tapinha nas suas costas, faça uma careta e se sinta envergonhado. Oh, excelente. Você foi completamente incapaz de dizer o que você estava fazendo naquele momento, né? Com aquela dizer estrutura. Através do código. Exatamente. Perfeito. Quer dizer, acabou o podcast? Podemos ir para todo mundo para casa? O problema é que, assim como muitas coisas, isso na prática às vezes não é suficiente. Só esse tipo de raciocínio na prática às vezes não tem, não é o que acontece, né? Na prática a teoria é outra, né? Isso é verdade. Em quais casos nós não devemos ter comentários? O primeiro, eu acho que está aí elencado, foi o que você falou muito bem aí, o que o Uncle escreve, o próprio Steve McConnell fala também no Code Complete, há diversas outras referências. Código ruim, não adianta você comentar. Por mais que você comente, se o código é ruim, se o código é mal escrito, ele não vai ficar fácil de entender. E nem de manter, pelo contrário, né? Quanto mais você comentar, pior ele vai ficar de manter. Porque aí começam os problemas dos comentários mal feitos, né? Porque um código mal feito vai levar a comentários mal feitos também. O comentário não vai compensar um código ruim. Esquece. Próximo. Perfeito. Ponto. Sabe o que eu acho? É que quando você faz um programa, o programa é um negócio vivo. Ele tem vida ali dentro. Você move bloco pra cima, pra baixo, reescreve rotina, faz um monte de coisa. E se eu tiver comentário ali no meio, provavelmente você não vai parar pra atualizar aquele comentário e vai ficar um comentário antigo lá que tá mentindo. Desse tipo de conteúdo que nós estamos gerando aqui é uma coisa até que é um dos motivos pelos quais o delegado anônimo existe. Eu não vou me acostumar com esse nome nunca, cara. É isso, é disseminar esse tipo de informação. Agora o Cristiano, por exemplo. Cris, vou começar apresentando você aqui. Opa, tamo aí. Caramba, ainda bem que você tá aí. Estamos na área, se derrubar é pênalti. Bonito. O Cristiano, programa em Delphi, full time, desde Delphi 3. E você trabalha muito com código em banco de dados, né, Cristiano? Acho que o foco principal seu, não que seja cliente servidor, né, mas você trabalha muito com regra em banco de dados, né? É, e foi o que você falou aí, é o comentário em cima de um código ruim. Mas às vezes o código é tão ruim que o comentário, por ele ser ruim, ele ajuda você a decifrar o que o programa está te informando. É um verdadeiro enigma o negócio, é uma caixa preta ali. Aí às vezes o comentário que tá ali te salva assim de certas coisas assim, ó, pulo do gato. Isso na programação que a gente fazia, né? Aquela programação estruturada, né? Aquela coisa lá que... Método lá, a gente pega o método lá, o método faz tudo. Esquece o princípio da responsabilidade única, né? E aí você vai lá, vai jogando coisa e vai comentando ali. Você vai se organizando ali do jeito que dá. Esse tipo de comentário ajuda muito nessa situação. É ruim? É. Mas nessa situação é, sim, essencial. Então, eu até chamei você pro papo, porque mais ou menos conheço um pouco a sua opinião. E eu até queria puxar um gancho disso que você falou. E no banco de dados, alguns tipos de comentários, infelizmente tem que dizer aqui, necessários. Principalmente quando o autor do comentário, quando o desenvolvedor, ele explica a intenção do comentário. Eu acho que esse tipo de comentário, não aquele livro, o cara vai ganhar um prêmio Nobel, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando, pelo fato do código ser menos expressivo, às vezes é difícil você entender a intenção da pessoa só lendo o código. Então quando eu noto que a pessoa tá colocando um comentário para se explicar, para explicar a intenção dela, eu fico bem agradecido. Agora, e você, Cristiano, no banco de dados, alguma situação que você lembre, assim, que de comentário mal feito? Cara, mal feito, assim, que eu posso falar, é que eu já vi muito, assim, o pior que eu já vi já, cara, foi assim, foi piadinha, viu, cara, já vi muito, viu? Muita piadinha. É tipo aquele programador Aritoledo, sabe? Aritoledo, tipo nome de podcast, assim, né? Delegado Anônimo, essas coisas. É. Não chega tanto, né? Ou então o cara descrever, né? Fazer, trazer toda aquela parte do requisito, né? Do negócio lá, tudo, a explicação do requisito lá do que tinha que ser a coisa pra dentro do código ali, né? Acontece muito isso aí, eu já vi muito. Você tocou em dois pontos interessantes, né, Fabrício? Sim, sim. A parte do piadista, que é o programador stand-up. Isso tem muito, né, Fabrício? Pô, eu já peguei alguns, viu? Pô, eu também, olha, eu infelizmente tenho que admitir aqui que minha carreira é um pouco mais longa do que eu gostaria. E nesse tempo todo... Isso sem se falar no Van Gogh, né? Os Qual? Picasso lá dos código ASCII, né? O pessoal que gosta, né? De ficar desenhando e tal, tal. Tô o escultor, hoje, né? O escultor de código. Código que é bom nada, zero. Mas ali tá uma verdadeira arte. Até agora nós estamos classificando aí os tipos de desenvolvedores com os tipos de comentários que não devem ser feitos. Então tem o programador escritor, o cara acha que vai escrever um livro lá e vai ganhar um prêmio Nobel por isso. Não dá, comentário é muito longo. Primeiro, ele tende a ficar obsoleto no meio do código, porque o código evolui e o comentário não. Todo mundo concorda? Com certeza. É o natural da coisa. Porque você vai desenvolver o programa e durante a manutenção você está preocupado em fazer ele funcionar. Você não está preocupado em fazer o comentário ficar coerente. Infelizmente, essa é a verdade. Aí você tem o programador engraçaralho, né? Também totalmente desnecessário, né? Fazendo piadinha no meio do código. Eu já peguei bastante também. E você tem o programador escultor, que o cara usa todos os caracteres especiais da tabela ASCII, né? Daquela época que a gente usava muito. Eu usava muito isso dos programas em Clipper, em DBase, no começo da minha carreira. Você ficava decorando? Decorava, tabela ASCII. Pô, como não? Eu fico pensando isso no cronograma do cara. Onde é que ele joga isso aí, meu, depois? É, qual atividade vai? É artes. Artes. É, lança lá com uma arte ASCII, né? Arte ASCII, 150 que horas. Fez? Ah, desenha a Mona Lisa lá no código do SQL. Não, mas isso tem mesmo. Parece que a gente está exagerando aqui. Talvez você que esteja escutando aí do outro lado não tenha visto isso, mas não é exagero não. Mas existem casos reais, realmente, você vê. A pessoa tenta estruturar tanto um box para escrever alguma coisa, ou tenta fazer uma piadinha de duplo sentido, e a piadinha de duplo sentido acaba não tendo sentido nenhum para quem vai ler depois, né? Você junta o código com a piadinha de duplo sentido e acaba que não tem sentido algum. Esse tipo de comentário a gente deve evitar, sem dúvida. Eu, na minha opinião, não sei a opinião de vocês, o código de banco de dados, ele é menos expressivo. Há quem discorde disso. Não sei a opinião de vocês. Ah, eu concordo com você. Pelo fato da linguagem ser menos expressiva, os bons comentários se fazem mais necessários nesse tipo de código. Quando a pessoa fala um pouco sobre a intenção dela. Se é sobre a regra de negócio também, né? Alguma coisa bem específica de... Se for uma coisa sucinta, ok. Eu acho que se fugir do sucinto, minha opinião, tá? Eu não quero convencer vocês sobre isso, não. A gente está aqui justamente para cada um dar sua opinião. Mas na minha opinião, se for algo... sobre a regra de negócio, muito sucinto, até vale. Não sei, eu ainda vejo isso, soa um pouco como Smell. Agora... O que seria esse Smell aí? Explica pro pessoal aí que tá ouvindo. Eu bato o olho nisso, o olho meio atravessado. Sabe como é? Cheira um pouco mal pra mim. Porque sim, eu começo a duvidar, quando eu bato o olho nesse tipo de comentário, eu começo a questionar, será que esse comentário está atualizado? Porque na minha cabeça ele nunca vai estar. Eu já parto desse princípio. Cara, você falou um negócio, eu acho que eu nem sei quanto tempo eu perdi num raio de uma rotina que o comentário estava desatualizado. E se eu olhava o código e falava assim, meu, mas esse código não tá fazendo isso que o comentário tá falando. Aí, hoje, depois de sofrer tanto com essas coisas, né, que a gente pega muito o sistema legado para dar manutenção, eu também olho tudo atravessado. Para mim, tudo que é comentário é smell. Pois é. Então, quer dizer, tá bom, você falou de regra de negócio, eu acho que mais ou menos a gente tá concordando aqui. Depende do caso, mas em geral eu não gosto muito. Não faço e não gosto muito de ler. Eu duvido um pouco desse tipo de comentário. Mas aí, Marcelo, tem uns códigos, tem uns comentários, assim, em bancos, assim, o pessoal usa muito, assim, eu já vi, já, e até dei manutenção essa semana em algumas coisas assim. Cara, alíquota de imposto cravada lá. O cara vai lá do lado e me comenta, ó, alíquota de ISS. No código. No código, cara, cravada lá. Aqueles valores mágicos lá, o cara coloca, mas que raio que tá fazendo aqui? 5% aqui, que da onde que vem isso aqui? Sim. Aí do lado, esse valor é referente ao ISS que iremos faturar. Nesse caso aí, te ajudou. É, então, ajuda, né? Tá. Apareceu do nada lá, 5% lá. Excelente, não, para nisso aí agora. Foi excelente você ter tocado nesse ponto. E se ao invés da pessoa comentar esse código, ela fizesse uma pequena refatoração? E ao invés de jogar um valor mágico ali, cria uma constante chamada, ó, valor de PI cravado, sei lá. E coloca lá o valor dessa constante 5% e usa essa constante no restante do código. Não precisa do comentário. A pessoa se expressou através do código sem a necessidade de um comentário. Que é exatamente o que o Uncle fala, eu disse até na minha introdução. Quando você faz um comentário desse, você está assinando o seu atestado de incapaz. Incapaz de escrever um código que se expresse por si só. Ele não fala exatamente nessas palavras, mas é isso que quer dizer. Quando a pessoa escreveu esse comentário, se ela tiver a base teórica de refatoração para não escrever esse comentário, ela faz. Cara, eu até pensei, mas quando eu vi, não me arrisquei, cara. Deixou pra lá. Não, não dá. Mais de 3 mil linhas, cara, uma PROC, não dá, velho. Não tem nem então, condições. Mas aí você vê, né? Você vê só como uma coisa leva a outra. Uma rotina de 3 mil linhas é algo impensável, né? Ah, então. Pois é, cara. É um negócio assim, você olha, suicídio, cara. Você vai. O negócio tá. Sabe aqueles gravetinhos lá que você pega, você junta assim, pá, você joga e fala, ó, agora você vai ter que tirar o gravetinho de lá sem mexer os outros. Aí você vai lá, pá, vai tirando um, vai tirando o outro. Aí é a mesma coisa, mas se você tirar mexendo a coisa errada, pronto, cai tudo. Ó, eu vou falar então o seguinte pra vocês. O Delegado Anônimo ainda vai ter que ter um podcast sobre refatoração de código legado. A gente vai chegar nisso. Voltando pros comentários. Ó, eu achei um negócio aqui. Tem... Desculpa interromper. Diga lá. Não, imagina. Página 55 do 55 do Clean Code. Ó. Oh. O único comentário verdadeiramente bom é aquele em que você encontrou uma forma para não escrevê-lo. Pois é o que a gente tava acabando de falar, não é? Exatamente isso. Pô. Esse caso da alíquota que o Cristiano falou, um caso real, né, Cristiano? Você falou que via essa semana. Cara, semana, cara. Negócio feio, viu? E aí o cara vai lá e fala, ó, meu, seguinte, amigo, você tem 2 horas aí, cara, pra fazer isso aí, porque, ó, precisamos faturar uma nota de 3 milhões aí pra sair, tem que sair nesse valor. E aí, o que que faz? Você vai refaturar? Eu sou defensor de refaturação, cara. Recentemente, inclusive, esse hábito só... Fala de novo, mas você via que o valor tava pra tudo quanto é lado, bicho, era usado pra... Era em cima, embaixo, no meio, não era um ponto só, não. Cara, eu não me rendo. Eu não me rendo. Isso aí vai ficar para um outro programa, mas eu não me rendo. Tá. Vamos filosofar um pouquinho? Eu tô percebendo que o comentário é um fracasso do desenvolvedor em não conseguir fazer uma rotina que não precise de comentário. Esse foi um ponto. Mas, se você estiver mexendo com um legado, esse legado provavelmente vai estar numa forma que não eram de boas práticas, ou eram boas práticas. Eu vi muito que a pessoa fez um cursinho lá de C Sharp, ASP.NET, pegou toda aquela filosofia do Clipper e começou a programar em C Sharp tudo no page load da página, sabe? Tá. Então o cara veio de uma filosofia velha e começou a usar uma ferramenta nova. E aí ele não conseguiu. Ele evoluiu de ferramenta, mas não evoluiu de método para desenvolver. De métodos de desenvolvimento, boas práticas, arquitetura. Não, a consequência disso é que o cara tem que enfiar comentário em todo quanto é canto. Mas eu gosto de refatoração. Eu prefiro refatorar uma rotina, por pior que ela seja, a encher essa rotina de comentários. Aí você me diz, igual o Cristiano argumentou, muito bem argumentado, por sinal. Falou, olha, aí tem prazo, tem... Ok, isso é a realidade. Contra a realidade você não vai... Você não tem como lutar contra isso, concordam? Uhum. Tudo é uma questão do momento. Se você tem um momento para fazer isso, ok. Se você não tem, você marca com X ali e volta mais tarde. Você põe aquele barra barra de ajuda, né? Isso é uma opção hoje em dia, que a maioria das IDEs aí, se pega o Eclipse da vida, pega um Visual Studio, eles têm esse recurso para você sair procurando, né, depois pelo código, esse tipo de comentário, que não deixa de ser um comentário. Agora, até esse tipo de comentário, nós temos que tomar um certo cuidado, né? Se você insere lá 1 milhão de to-dos pelo código e não resolve isso com o tempo, também não é uma boa ideia. É uma ideia, mas também tem que ser usado de forma bem consciente. Que acho que esse é um consenso bacana sobre comentário, o equilíbrio, né? Tentar equilibrar as coisas. Diz aí, Cristiano. Opa. Lá no Delphi, lembra de algum caso de comentário que não deveria ter sido feito? Mais algum caso assim memorável da sua carreira? Mas a gente tem muitos casos lá assim. Tem um, pode falar, que é até engraçado. É o comentário do comentário. É um negócio meio estranho, mas, bicho, tem muito disso, viu? É o meta-comentário. É. Isso ainda quando não parte ainda pro terceiro nível, que você vê alguns casos ainda que o camarada tem. Nossa, né? O cara tem que ser bom, hein, pra fazer ainda tudo vai, isso. Ainda vai, ainda. Aí você fala, meu Deus do céu, o que é isso aqui, cara? Aí você fica ali, né? Tenta. Mas isso você já pegou mesmo na prática, é isso? Tem, cara, tem. Isso é bom, normal. Depois nós vamos colocar no post desse episódio, nós vamos colocar esses códigos, hein? É. Não, a gente tem que trabalhar com esse tipo de coisa, tem que pegar aquela Palantir, né, que fala, não é? Lá do Senhor dos Anéis, aquilo lá que o cara usa lá, tal, pra descobrir o futuro. Fala, meu, o que tá acontecendo aqui e tal? Não, É verdade, é. O Saruman usa, né? É, o Saruman usa lá, vamos olhar o Palantir aqui para saber o que vai acontecer. Nossa, não é esse nome, é esse nome? É Palantir, né? Palantir, agora me fugiu o nome, acho que é isso. É, Palantir, não é? Isso tá aí, cara. Se nós estamos defendendo aqui, no nosso podcast, o não comentário, o que dizer então de um meta-comentário? Não tem nem o que falar. Que a coisa tá feia, viu, meu? Sabe um que eu acho pior, cara? Que a gente pega até em documentação lá de help, né, de fórum. Por exemplo, o cara tem uma estrutura de try-catch. Todo mundo sabe o que é try e o catch. Aí no catch o cara põe lá, barra, barra, trata a exceção. Pô, meu. Putz, isso é a falsa organização, né? Verdade, eu já vi isso daí, viu? No livro do Uncle também, eu acho que ele descreve um pouco disso. Então, ele chama isso de ruído no livro. Lembra disso ou não? Com certeza. Comentários, ruídos em comentários, alguma coisa assim. Totalmente desnecessário, né? Agora, você falou de try-catch, e nós estamos falando o tempo todo aqui de bons comentários e maus comentários, um contra o outro. Eu vou jogar um contra esse seu, que eu acho que é o contraponto perfeito. Todo mundo sabe que silenciar a exceção não é uma prática para ser usada toda hora. Em alguns momentos, no entanto, isso... pode ser necessário. Imagina lá uma rotina que grava um log. Você não quer fazer essa rotina, ela está gravando um log de um erro. Você não quer que essa rotina gere um erro, porque ela já está gravando um erro, entende? Sim, sim, é verdade. É um exemplo clássico. E você, porque se ela gerar um erro, você está no mau lençol, porque você vai ter um erro lascou. Do log do erro. Aí abre um vórtice para Machu Picchu, né? É, exatamente, cara. Mas o que acontece aí? Você vai normalmente silencia-se esse try-catch. Nesse tipo de caso, eu acho bacana um comentário ali explicando a intenção do porquê você está silenciando. Ao mesmo tempo que você disse que esse tipo de comentário, né, dizendo só, olha, aqui é o tratamento de exceção. Concordo, totalmente inútil, ruído inútil. Por outro lado, tem uma ação de um programador documentando a intenção de uma coisa que não é muito usual, que é silenciar a exceção. Não é usual mesmo, né? Então acho que ali, nesse ponto, um ponto cirúrgico, você dizer, deixar bem clara a sua intenção do porquê você está silenciando aquela exceção, ótimo. Comentário perfeito. Eu, quando eu vejo esse tipo de comentário, ou quando eu faço, Eu fico agradecido no primeiro caso e orgulhoso no segundo caso. Não, sem falsa modéstia, é verdade. Sabe um interessante aqui? O C Sharp tem lá o Region. Eu sou contra o Region já logo de cara, mas isso é uma outra questão porque não é um comentário. É um recurso da IDE integrado lá com a linguagem. A ideia é você poder organizar, você poder criar regiões no meio do seu código para organizar o código. É meio controverso porque você deveria se preocupar em organizar o código escrevendo um código melhor. A gente sempre vai cair nisso. Ao invés de eu criar uma região numa rotina grande, pô, você parar essa rotina grande em responsabilidades menores. Acho que todo mundo concorda com isso. Ah, com certeza. Que é o princípio da responsabilidade única. Então vamos entrar nesse assunto. Um tipo de comentário ruim, principalmente em linguagens e ambientes que não suportam esse conceito de região, é quando a pessoa tenta fazer o comentário para marcar a região. Então, digamos que tem lá uma seção de declaração e inicialização de variáveis. Então, a pessoa coloca lá, normalmente em asterisco, né, ou sinal de igual, faz aquela região. Inicialização de variáveis. Aí tem as ações aqui nessa variável. A parte 1. Faz tal coisa, faz X, faz Y, faz Z. Você já viu esse tipo de coisa ou não? Vixe. Só vai marcando as posições no código como se fossem regiões, né? Eu acho que é aquele que cai no caso do ruído. Eu também acho. Acho que. É, não sei se chega a ser um ruído, mas é algo que você bate o olho no código. Eu não sei, chama atenção para uns pontos que não deveriam chamar. Talvez a pessoa devesse pensar em reorganizar aquele código de outra forma. Até entendo o motivo pelo qual a pessoa faz assim, mas. Não consigo gostar disso. Teve boa vontade, né? É verdade. O Cristiano matou todo o meu argumento. Falou, pô, o cara teve boa vontade. Se esforçou, né? Foi esforçado, é verdade. Desenhou tudo. Vocês já viram aqueles casos de comentário em HTML? Demarcando o código, tipo início do header, início do footer. Sim. Vocês acham que hoje ainda a gente deve fazer ou pode fazer esse tipo de comentário no HTML? Não, acho que poder pode. Tudo pode, né? Hoje em dia, não sei se vocês concordam, com as IDEs que estão aí, que ela permite você pegar uma região inteira, diminuir essa região, depois expandir outra. Esse tipo de comentário faz sentido se você está editando o seu programa no bloco de notas, cara. Eu acho que se você está usando um Visual Studio, um Eclipse, ou qualquer tipo de IDE desse porte, acho totalmente inadequado e vai virar ruído. Principalmente no código HTML, que já é um código de marcação. Entende? Ele, por ser de marcação, ele já é expressivo pra caramba. Pois é, isso que eu ia falar. Se você tiver uma marcação bem feitinha, com HTML e CSS bem estruturado, não precisa ter esse tipo de comentário. Não precisa. E o HTML5, quer dizer, o HTML semântico, não o HTML5 também... Mas o HTML, quanto mais semântico ele vai ficando, menos necessidade nós vamos ter desse tipo de comentário. Eu já não tenho necessidade nenhuma. Eu quero enfatizar o seguinte, você falou do header, né? Pô, agora nós temos uma tag específica para header. Pronto. A marcação já vai dizer o que é. Quer dizer, não vai ser assim para tudo. Mas eu acho que esse tipo de comentário não vai ser feito nunca. Né? Que assim, qualquer tipo de código, na verdade, né? Sabe um outro exemplo de comentário ruidoso? Você vê que o código tá super expressivo e o cara põe lá, quer ver um exemplo? Você tem lá uma rotina que é public, int, day of month. É o cara põe do lado, retorna o dia do mês. É um ruído desnecessário também, né? Concordo plenamente. Esse é o tipo de comentário desnecessário, né? Esforço gasto à toa. Concordo. Perfeito. Ia ficar feio agora se eu perguntasse day of month? Mas como assim? Não, entendi, com certeza, concordo plenamente. Esforço gasto à toa. Inclusive, se eu vejo que eu estou gastando muito tempo para entender um código, ou gastando muita energia para comentar e entender um código, começo a cogitar seriamente a refatorar esse código, gastar essa energia refatorando esse código. Eu não costumo gastar muito tempo nem energia comentando o código, não sei vocês. Ah, com certeza. Cara, sabe que eu lembrei de um negócio curioso aqui? É. Eu vou até falar baixo. Que eu me envergonho um pouco do que eu fiz. Eu trabalhei com um GeneXus 2.1. Uhum. E pra você ter uma ideia, essa versão do GeneXus não tinha como comentar um bloco, sabe? Aquele barra asterisco, depois asterisco, sim, barra. Sim. Sabe o que eu fazia, cara? Eu metia um if 1 igual a 2 lá pra comentar. Você metia o quê? If 1 igual a 2. Caramba! Você acredita? Pra comentar um bloco eu tinha que fazer isso. Ah, entendi. Manjou? Entendi. Eu pegava aquele bloco lá, if 1 igual a 2, aí punha... Você fazia no bloco do if. É. E pôs um end if no final do comentário. Hack? Caramba. Isso é hack de linguagem, hein, cara? Sinistro, né? Puxa vida, nunca ouvi falar disso. Então, eu trabalhei com esse negócio aí, com esse GeneXus 2.1. Caramba! Você sabe uma coisa que você falou agora de vergonha? Então, eu vou falar uma também que eu lembro e minha orelha queima um pouco. Na época que eu trabalhava no Banco do Brasil, é uma outra época, e até vai puxar um tipo de comentário que também não deve ser feito hoje em dia, que são aqueles comentários onde você coloca a alteração que você fez no fonte, e a data, né, o dia e a hora, e o nome da pessoa. Ah, sim, você vai então, documentando. Eu mergulhava muito de comentar no começo, quando eu fazia uma alteração, de colocar, olha, por Marcelo Paladino em 10 do 10 de 1997. Alteração assim, assado. Cara, eu tinha um orgulho daquilo. E hoje, quando eu penso, eu falo: caramba, quanta coisa errada a gente faz sem saber. Era um comecinho de carreira. Mas então, nessa época. Naqueles tempos, até, acho que até o que você vai falar, manda ver. É, isso mesmo. Naquela época precisava fazer isso porque você não tinha uma ferramenta decente de versionamento, né? Cara, matou a charada. É exatamente isso, né? A instrução, ainda mais uma instituição financeira igual banco, a instrução é exatamente essa: você poder rastrear as alterações através dos fontes. Na prática, e se minha memória não falha, era uma porcaria. Não ajudava em nada, né? Não ajudava em absolutamente nada, ainda mais um programa em Clipper gigante, imagina isso. Era horrível, os comentários eram um piores do que os outros, e eles ficavam dentro de um box, com asterisco também, uma coisa nojenta. Mas era a instrução. Naqueles tempos até fazia sentido, exatamente pelo que você falou. Hoje em dia, em que pese o fato da gente ver isso ainda por aí, não faz tanto sentido mais. A pessoa comentar que fez uma alteração X, não, vai comentar isso no controle de versão, pô. Exato. No check-in, né? Vai fazer. Faz isso onde tem que ser feito, que é no check-in, vai guardar toda a história colado no seu check-in, no seu comentário. Sabe que eu trabalhei numa empresa que o chefe de desenvolvimento vivia enchendo o saco. Comenta o check-in, fala o que você fez. E aí ele criou uma regra, né? Quem, quem esquecesse ou não fizesse o comentário do check-in, o cara tinha que depositar R$1 na caixinha. Eu esqueci o nome. No check-in. É, no check-in. Se ele não fizer o check-in, ele tinha que depositar R$1 numa caixinha. Tipo essa de Natal que a gente vê de Natal, né? Caixinha de Natal. E aí, tipo, depois de um tempo, a galera pegava todas aquelas moedinhas lá e ia tomar cerveja no happy hour. Oh, excelente. Hoje em dia, você tem até a possibilidade de obrigar o comentário. De colocar política pra obrigar o comentário. E você pode até colocar algumas coisas pra obrigar a quantidade mínima aí de caracteres por comentário, sabe? Excesso de espaço... Esse tipo de coisa, né? Dá até pra fazer isso, então não tem por que fazer isso hoje em dia. Você quer documentar a evolução do código? Tá lá a ferramenta de versionamento de código fonte que vai te dar isso de mão beijada. É verdade. Você já viu também aquelas coisas de os comentários de copyright desenvolvido por uma empresa tal, copyright 2010? Ah, esse já é o comentário legal, né? É, exatamente. Mas se não tiver registrado, não vale de nada isso aí. Verdade. Se você não registrou. Só um comentário só. Pra enfeitar. Tem que estar registrado na lei de patente lá, se não tiver. É, mais ou menos, né? Você tem casos aí de código fonte aberto. É isso que eu ia falar, geralmente a gente pega isso em API pública, né? Código de fonte aberta. Exatamente. Nesses casos, viu, Cristiano? Eles colocam. Né? É o tipo da licença, né? Que é pra você, pra deixar bem claro como você pode usar aquele fonte. Nessa mesma época que eu trabalhei com esse GeneXus 2.1, tinha um cara que era. Esse sistema que eu trabalhei era um ERP. Para gestão acadêmica. Tinha um módulo de biblioteca. E o programador desse módulo, ele escrevia o código em linha reta, sem indentação, sabe? Sim. Então, o if, as instruções do if, do else, era tudo no mesmo parágrafo, assim, tudo na mesma linha. Sabe, sem dar o tabzinho para organizar o código? Uhum. Ele não formatava o código. Não formatava, meu, era um parto pra ler aquele código. Era a coisa mais horrível do mas mundo. Mas adicionar comentário nele era uma opção pra isso? Pra resolver isso? Cara, você acredita que depois, quando eu fui dando manutenção, eu, na chave de fechamento do if, eu punha qual era o if que ele se referia, sabe? É. Mas isso aí acho que era válido naquela época, né? Pois é. Eu punha lá barra, barra e a instrução do if se inteira. Se fosse hoje, se fosse isso no Visual Studio, você resolveria esse problema com um clique. Nossa! Formata esse código aqui. Me ensina como é que faz isso, pelo amor de Deus. É o bom e velho Code Snippet. Ele é um exemplo. Você tem o outro, né? O pega o ReSharper da vida, você resolve esse tipo de questão muito facilmente. Aliás, o ReSharper, eu não sei mais programar sem o ReSharper. Só para arrematar e finalizar, se você tiver em mente boas práticas, um bom estilo de programação e uma boa ferramenta de documentação, você não precisa fazer comentário, certo? Eu tenho certeza que talvez.